I just don't know what to do with myself. Don't know. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Really, only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 36ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje é dia 1 de outubro e não poderia ter acontecido melhor do que este dia acontecer a uma sexta-feira este ano. Porque sexta-feira é dia de Quadras da Música e hoje é o Dia Mundial da Música. Esta comemoração foi instituída em 1975 pelo International Music Council, o Conselho de Música Internacional, uma organização não-governamental fundada em 1948 sob o patrocínio da Unesco. Pretendia-se, assim, promover os valores da paz e da amizade por intermédio da música. Hoje, e passadas mais de 3 décadas, a data continua a ser assinalada em todo o planeta. E neste pequeno, mas belo país que é Portugal, a Antena Web também não se esqueceu dessa data. Hoje a emissão vai marcar novamente pela diferença. É que, num Dia Mundial da Música, vamos ouvir as voltas, as nuances, as modificações que se podem fazer neste universo da música. Ficou confuso, amigo ouvinte? Eu esclareço. Na semana passada, pudemos conhecer a lista das melhores versões de sempre na história da música. Os dados estatísticos, conhecidos a meio da semana, foram compilados pelo site nme.com, o New Musical Express. Tal como em outras iniciativas do género, atualmente, nestes novos tempos, nestas modernices, não há um conjunto de juízes ou críticos. A decisão foi tomada pelos leitores do magazine britânico. Cerca de 15 mil votaram na sondagem. O Quadras da Música vai então basear-se nesse inquérito e ouvir as 10 mais votadas, ou seja, as 10 melhores versões de sempre. E agora os meus amigos ouvintes deverão entender o que disse há pouco. É que hoje poderemos escutar algumas das melhores modificações que alguma vez fizeram na história da música. Começamos com os The White Stripes e I Just Don't Know What To Do With Myself, um original de Burt Bacharach e Hal David, e a primeira interpretação foi de Tommy Hunt em 1962, que era aquela voz que ouvimos no excerto que iniciou o programa. Hoje a estrutura será esta, se os meus amigos ouvintes o permitirem. Primeiro escutamos um bocadinho do original, depois a versão que entrou nas 10 melhores de sempre. E se, em 2003, os The White Stripes gravaram I Just Don't Know What To Do With Myself e conseguiram a número 10, a décima versão mais votada, a número 9 foi I Heard It Through The Grapevine, Música escrita em 1966 e gravada pela primeira vez por Smokey Robinson and the Miracles. Anos depois, em 1968, Marvin Gaye lançou uma versão própria da melodia I Heard It Through the Grapevine. A versão mais votada foi de um dos melhores guitarristas de sempre, Jimi Hendrix, um original de outro nome lendário da música, Bob Dylan, que em 1967 gravou All Along the Watchtower, e logo no ano seguinte, Hendrix fez uma versão à sua maneira. There must be some way out of here. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody else.

Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who walked to you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Clash protagonizam a sexta melhor versão de sempre. Em 1959, Sonic Urters and the Crickets cantavam I Fought the Law. E nesta luta contra a lei, 20 anos depois desta versão original, ou seja, em 1979, os The Clash lançavam as suas modificações em I Fought the Law. Foi Where Did You Sleep Last Night, dos Nirvana, que em 1993 apareceram com essa música que se diz ter origem na década de 70, mas do século XIX, em 1870, por volta desse ano. A origem concreta é desconhecida. Uma canção ao bom estilo folk norte-americano que teve muitos intérpretes, mas é normalmente associada a Lead Belly, que entre 1944 e 1948 gravou algumas versões de Where Did You Sleep Last Night? Primeiro por Lead Belly, depois Nirvana. my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last? My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver. Shiver the whole night through. Her husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body ou grupo a repetir presença na lista das 10 melhores versões é Jimi Hendrix. Há várias dúvidas sobre a origem e os verdadeiros autores da música que se segue. Certo é que os primeiros a gravar a canção foram os The Leaves em 1965. Em 66, foi a vez de Jimi Hendrix, que aparece no número 4 desta sondagem. A música chama-se Hey Joe. We'll be right back.

I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again. E agora a loucura, meninas. A número 2 é dos Beatles, um original de Phil Medley e Bert Burns, que foi gravado pela primeira vez pelos Top Notes no início dos anos 60. E no começo da mesma década apareceu a banda de Liverpool com Twist and Shout. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje, para comemorar de uma forma peculiar o Dia Mundial da Música, exibiu as 10 melhores versões de sempre, de acordo com uma sondagem do magazine New Musical Express. Como curiosidade e sem querer ser mauzinho, uma pequena nota para as 3 piores versões, segundo o mesmo inquérito. A terceira pior foi de Céline Dion, com a música You Shook Me All Night Long, original dos AC/DC. Número 2, Ronan Keating e Fairy Tale of New York, dos The Pogues. E a pior versão de sempre foi para Britney Spears, devido à sua interpretação de I Love Rock and Roll, original dos The Arrows. Voltemos à lista das 10 melhores, essa que interessa para os meus amigos ouvintes. E para fechar a emissão, ouçamos a número 1. A versão dos Muse de Feeling Good foi considerada a melhor versão de sempre. O original foi escrito por Anthony Newley e Leslie Bricus para um musical de 1964. O intérprete nesse musical era Cy Grant, juntamente com Bill Sag. Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. Em 2001 chegou a vez dos Muse gravarem aquela que foi considerada a melhor versão de sempre na história da música. Ouçamos então, pelos Muse, Feeling Good. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.